Eu vou levando pesadelo pro sistema. E que se dane, que se morda quem mandou ser besta. Agora preste atenção no meu vocabulário. Se não aturar, folgado, desligue o rádio. Tudo de errado nesse mundo, vocês fingem não ver. Menina de 12 se prostituindo, moleque na lata. Pra morrer, vai vendo, é embaçado, me deixa louco, revoltado. Não é à toa que os irmãos veste o gorro e mete o aço. Se rodar, fica complicado sobreviver no sistema carcerário. E a situação da família, como é que fica? Sem remédio, cobertor, cadê a comida? Judiação, ver os moleques cheirando cola, fumando pedra, matando a fome porque não tem comida na panela. E as meninas sonhando em ser modelo ou artista, mas sai na esquina vendendo seu corpo por farinha. Pensando um dia se os sonhos se realizem, acho que não, ilusão, pura covardia. Nesse país fracassado, onde o povo é humilhado, pisoteado, é quase enterrado vivo, isso é caô, é ridículo. Se iludindo por porcarias, fofocas, conversinhas, desinformando sua mãe, sua avó, minha filha. Pera aí, nada tá certo, aqui tá tudo errado. Ensinando a minha filha a rebolar o rabo. Eu sou guerreiro maluco, não sou otário. Quero comida no prato, pampa um barraco. Esse aí foi o desabafo de um favelado. Tô começando da quebrada pro mundão afora. Pra segurar nós agora, vai ser enxame, muvuca, treta, segura, a rima é forte, o protesto continua. Tô começando da quebrada pro mundão afora. Pra segurar nós agora, vai ser enxame, muvuca, treta, segura, a rima é forte, o protesto continua. Estância turística, ha, não faça eu rir. Aonde eu vou dar um rolê, tio? No esqui? Exposição rock, tô fora, é bote. Aqui, hip hop, exército dos pobres. Mas cursos e emprego gera criatividade. Ao contrário, gera criminalidade. Saúde, educação, fundamental, importante, ó. Eu quero ser gente, não roubar madame. Quero poder estudar, trabalhar, que é difícil. Nesse mundo que vivemos é tipo um abismo. Maluco de vez se te puxar quer te empurrar. Então vai se ferrar, não venha me criticar. Dizendo que o que eu faço tá errado, otário. Desinformado por aqui é mato, tá ligado? Então sai, vaza, não vem só de embalo. O rap é bem maior, tem que ser considerado, é manifesto. Esqueceu do povo da favela, eu protesto. Esse é meu sistema, tome nota zero. E você deve tá pensando que é melhor que eu. Aí cê se enganou, truta. Se perdeu, ninguém é mais do que ninguém. Né, seu moço, tirou de novo. Mais um ano não tem rap na festa de agosto. Tô de boa sem o crime. Enxame é meu time, resiste aos patife. Já passei dos 20, preconceito desconheço, não aceito. Quero respeito, do pivete ao idoso é meu direito. Pra quem pensou que eu ia desistir, dançou. O rap por aqui me educou, respeitou, me ensinou a correr pelo certo. Estudar, trabalhar e fazer protesto. Tô começando da quebrada pro mundão afora. Pra segurar nós agora, vai ser enxame, muvuca, treta, segura, a rima é forte, o protesto continua. Tô começando da quebrada pro mundão afora. Pra segurar nós agora, vai ser enxame, muvuca, treta, segura, a rima é forte, o neguinho continua. Hey, rapaziada, você que acaba de pegar a estrada. Da quebrada pro mundão eu sei que vai ser. Com fé em Deus eu sei que você vai vencer. Levar a paz pros seus irmãos. Deixar seu nome maiúsculo neste mundão. Não sei se é melhor nascer ou melhor morrer nesse mundão. Qualquer um tá arriscado a sofrer. O protesto continua. Com fé e sofrimento a vitória será sua. Tem que querer lutar, tem que querer vencer. Não deixe que o sistema pense por você. Então vai, levanta meu irmão. Não pense que a vitória cairá em seu colchão. Estou olhando e daqui eu posso ver. Dejan e Enxame olhando por você. Tô começando da quebrada pro mundão afora. Pra segurar nós agora, vai ser enxame, muvuca, treta, segura, a rima é forte, o protesto continua. Tô começando da quebrada pro mundão afora. Pra segurar nós agora, vai ser enxame, muvuca, treta, segura, a rima é forte, o protesto continua.